ao Blade, maluco! Fala, galera, Choro Ice, nós voltamos! Agora vocês pediram e nós voltamos! Você falou o quê? Eu falei que a gente voltou, meu, tá vendo? Ah não, pai, eu sou quieta porreta, pai! Esse som aí é dos tempos dos Rolling Stones, pô! Rapaz, você é o quê, rapaz? Ah, sabe de nada? Você quer me deixar maluco aqui, ô Beto Black? Ah, você quis, né? Isso aqui é música de verdade, a pessoa fica aí ouvindo lambada, rapaz. Fica aí ouvindo essas músicas. Não, Metal Play, fala a verdade, diga aí pra mim se não é. É de rock and roll, oh não! Nós voltamos, vocês pediram, nós voltamos. É o Tudo Sobre Música, trazendo o melhor do metal pra quem curte metal. Pensa que a gente fala todas as músicas, né, Metal Play? A gente fala de tudo, né? Nós somos demais mesmo, né? Nós somos foda, fala a verdade, Metal Play. É mesmo, irmão, é o seguinte: é muita música, muita loucura, muita. Muito psicodélico, a gente fala de tudo, só não fala de maconha. Quem pausou aí a música aí, meu amigo? Foi você que pausou a música? Metal Blend, foi você? Eu que, rapaz, deve ter sido um fantasma, rapaz. O que que tá acontecendo? Que som é esse? Eita, manhã! Oi, que música é essa? Eu me lembro da gueta de que eu conheci lá na Bahia. O que tá acontecendo? Quem invadiu o estúdio aqui, mano? Isso aqui é metal! Que música é essa aí, você que sabe das coisas aí, Metal Blade? Informe aí nosso ouvinte, o que que tá acontecendo aqui no nosso estúdio? Rapaz, tá acontecendo uma diversidade onde o Kiss se tornou o Kaoma. Ai! Saiu Kaoma, rei da lambada. Quem entende lambada, entende Kaoma. Quem entende Kaoma, entende lambada. Eu não tenho mais o que dizer, é o melhor da lambada, é o melhor do mundo. É brasileiro esse negócio aí, né, Metal Blade? Você sabe tudo aí, é do Brasil. É brasileiro, é da Bahia, um lugar que eu já participei, conheci uma menina. A ilha chamada Luana, é daqui galega de olhos azuis, dancei muito com ela, viu? Foi uma dança quente, gostosa, ai, que maravilhoso! Isso aí é. Eu falei pra vocês, a gente só traz o melhor do melhor da música. Não importa se é metal, não importa se é lambada. Pô, para de pisar no meu pé aqui, ô Metal Play. Só que essa frente dançar, Metal Play. O ritmo, meu irmão. O ritmo da lambada, bicho. Fala, tá acontecendo mais alguma coisa aqui no nosso. Quem foi que abaixou a música aí? Metal. O que tá acontecendo aqui? Não, rapaz. Você quer morrer? Você quer que eu pegue meu 38? É. Eu tô com 38, fiquei na carteira pra pagar pra você e botar meu som. Não brinque comigo não, Metal Blade. Aqui é Aero Ice, aqui é Aero e aqui é Ice. Quer dizer que eu sou o metal gelado. Você tá entendendo, Aero Ice? É metal e gelo. Gelo e metal, não brinque comigo não. Quer dizer que você é uma geladeira. Pera aí, tá acontecendo mais alguma coisa aqui no nosso estúdio. Eu não tô entendendo direito. O que que tá acontecendo aqui, Metal Blade? Eu não sei, eu quero saber. Eu não tô entendendo nada. DJ, cadê o som, DJ? Ó, peraí. Que música é essa aí? Ixi, que é isso? O que tá acontecendo? Eu pensei que a gente era metaleiro, meu também. Pensei que a gente era true metaleiro. Ah, mãe, que é isso? Oxi, essa dança é demais, gostosa, Iron. Nem metal aguenta. Isso aí até eu admito que é boa mesmo. Até o Blade, que é puro sangue, tá fechando o corpo pegando fogo. Ah, mano, eu me lembro dos dias da. Dos tempos do. Dos tempos daquelas festas, que a gente dançava muito, depois parou, acabou, morreu. Muita dança aresta, epa! Rapaz, aí. O nome deles é Lesagrua. Como é que fala essa porra? Como é que fala esse negócio aí, meu? Você tá me xingando? Então, acho que é Leangolô. Eu sei que eles são Whip-Ti-Pi-Ti, é isso aí mesmo. Whip-Ti-Pi-Ti. Quem são? Whip-Ti-Pi-Ti. Eita, moleque. Vocês aí, nossos ouvintes, pediram a gente de volta e nós. Whip-Ti-Pi-Ti, é isso aí. Isso aí. Isso é bom, bom demais. Eita! Ai! Que maravilhoso! Só que um entra o outro. Vamos. Vamos mudar, vamos mudar de música, vamos mudar. Ah, alguém tá baixando o som aí, ó. Não sou eu que baixei o som aí, não, mas essa é coisa aí. Essa é coisa de gente aí de fora. Agora vamos. Agora eu que vou botar essa música, isso da minha escolha, né? Eu que escolhi! Eu não sei nem o nome, mas a gente. É nóis, é nóis. Já começou entrando essa música, não começou nem do começo. Já começou a ver. Ok, quem reconhece? Opa, opa, conheço essa voz, viu? Conheço essa voz. Boa, boa, boa. Ah, essa música é demais, meu irmão. Essa é coisa boa, que nem eu quis e rolou. Que maravilhoso, só metal pra curtir. É Iron. A gente aqui, a gente é metaleiro, mas nós é, meu Deus, nós curte tudo. O nome dessa música é Raio da Sucata. É o nome de novela esse negócio, mano. Isso é de novela. Me chama que eu vou. Me chama, meu pai, vai. Chama que eu vou. É o nome dela. Eu nunca ouvi lambada na minha vida. Foi o Metal Blade que escolheu essas músicas. Não tem nada a ver com isso. Eu não, meu irmão. Eu gosto de rock. Aí veio fazer Me Chama Que Eu Vou. Eu fui. Essa música é linda, gostosa. Ah, Luana, cadê você, minha gata? É, Metal Blade, você não lembra dessa Luana, né? Como é que era essa Luana aí, Metal Blade? Ela era. Era mulher, né? Conheci ela e tanto eu curti e comi e gostei. É, eu me lembro de Luana, mas agora foi embora, deve estar decaída. Cheio de. Tá com uma pica de filha aí, acredito eu. Agora vamos. Pô, esse é clássico mesmo. Clássico com a Metallica, agora é clássico com as leias, isso aí é todo metalero, tem que ouvir esse som aí. Né? Porque... Eu não vou pegar no fuzil, eu tava coisa fazendo. É, né? Vamos mudar de música, vamos mudar de música. Metal Blade tá falando demais, vamos mudar. Querido! Ah, mas tem que admitir, essas escolhas das nossas músicas aí... eu tive que tirar, velho. Que não, que você tem que colocar o som. Não, vou colocar, não vai ser em você. É isso aí, eu vou colocar, mas não vai. Eu vou quebrar a sua cabeça. Não, você tá procurando o meu começo? Você não é homem pra isso, não, meu também. Eu sou sim, aqui tem que ter violão. Ó, pera aí, ó. Eu não sei, vamos terminar agora. Mais uma sessão de tudo sobre música, o melhor da música, pra quem curte música. A música sempre foi melhor. A gente tá trabalhando, rapaz, trabalhando. Tá bem, Guilherme. Agora vê aqui a música. Com certeza é muito boa. Eu quero som, eu quero rock, eu quero show, quero o Kiss. Deixa eu apertar play logo. Pera aí. Que música é essa, meu irmão? É só reggae music. Eu me lembro do tempo que tava no Pelô, pai. Quando andava lá nas quebradas. I'm so young. Eita, que som lindo! Essa música é o nome da minha namorada do ano passado. Diana! Ei, Diana! É mesmo, ela era maravilha, Diana! Eu dei uma rasteira no super, eu peguei a Diana! É isso aí, pessoal! Nós ficamos por aqui nesse ritmo quergueiro, reggae now. Não sei nem que música que é essa. Não sei que música é essa aí, não. Diana? É Diana, né? Nós ficamos por aqui, pessoal. Deixa eu terminar esse programa, Metal Blade. Fica aí na sua aí, ó. Rapaz, você quer apanhar, né, velho? Fui!